nem tudo tá perdido. Não sou Deus pra julgar ninguém, mas reconheço o caminho do mal e o caminho do bem. Já perdi muitos parceiros, tá ligado? Por causa da droga, da balada. Consumo direto e reto na noitada. Agulha na veia, veneno no sangue. Muitos se foram, mano, por HIV, outros acertos entre gangues. É sofrimento pra caralho, tá ligado? O cara cresce junto com os manos, convivência no mesmo barraco. Depois o cara para e pensa. O cara vê, tá ligado, mano? É um empedrado, o outro enquadrado. Aí, ó, se os manos se ligar, meu, vai dar pra perceber que isso tudo, mano, não teve lucro. É menos um corpo na terra, é mais uma família de luto. Tá na hora de mudar com tudo isso. Pedir paz, tanto pra mim como pra você. Esse aí, mano, é nosso compromisso. Antes que seja tarde demais, maluco. Antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. É, Sandrão, bagalo na fita. Deixe um salve pra todas as famílias que perderam seus parentes no mundo do crime, nas drogas. Fique na fé, fique com Deus.